galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. She needs all the world. Flash House. Unbelievable. Stop the beat.

Thank you. rádio. You gotta run to me. Magic Box, If You, ainda Two Brothers on the 40 Floor, Dreams, W, Run to Me, W de novo, hein? Blue Staples, I Feel the Friction, Information Society, Come With Me, Donna Summer, I Will Go With You, DJ Kali versus Andrew Makarov, Aisha. Começamos o segundo set com Clive Fisher, Love Chains, Everything. Esse foi o Flash House de hoje, eu espero que você tenha gostado e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta e você pode conferir a edição do Flash House, tanto de agora quanto anteriores, no podcast.riosurradio.com. Um grande abraço a todos vocês, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e quinze. Tempo real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive CX Rádio. Boa noite. Shut up. Não.